suspira a esperança, com os olhos encharcados de lágrimas. Meu coração bate acelerado ao ritmo dessas bombas que originam dor e sofrimento. Queria poder absorver sofrência e oferecer liberdade a este povo angustiado. Não me agrada o que vejo mesmo. Eu vi desintegração social no teu olhar. Eu vi outra ambição estampados no teu olhar. Eu vi avareza, violência e dor, e lágrimas coloridas de tanto rancor. Eu vi desintegração social no teu olhar. Eu vi outra ambição estampados no teu olhar. Eu vi avareza, violência e dor, e lágrimas coloridas de tanto rancor. Ainda me lembro da lágrima que eu vi no teu olhar. Fizeste esforço para esconder, mas não conseguiste evitar. E o que viste foi cruel, te puseste a chorar. A maldade desses homens que mal insistem em fabricar, em linhas de comércio altamente sofisticadas, onde a oferta é muito grande, vida humana não vale nada. Aliás, até vale sim para ser ignorada. Em chacinas coletivas, nem crianças são poupadas. No teu olhar eu vi o ódio e o repúdio para o amor. Estado Islâmico em distúrbio, fazendo culto ao terror. Vi o centro da África num conflito constante. Grandes lagos não matam sede dessas mortes incessantes. No teu olhar eu vi o neocolonialismo triunfar. Vi culturas nativas perdendo o seu lugar para uma pseudo-globalização disposta a assassinar a esperança que ainda brota no teu povo. No teu olhar eu vi desintegração social no teu olhar. Eu vi outra ambição estampados no teu olhar. Eu vi avareza, violência e dor, e lágrimas coloridas de tanto rancor. Eu vi desintegração social no teu olhar. Eu vi outra ambição estampados no teu olhar. Eu vi avareza, violência e dor, e lágrimas coloridas de tanto rancor. No teu olhar eu vi o sangue derramado no Quênia. Vi o deserto do Sudão afogado na miséria. Museus do Ocidente com exposições trágicas deliciam visitantes com pobreza da África. Xenofobia sem nexo, originada por complexo de um povo que quer progresso, mas vive no recesso. Assassinou seus irmãos, os mandou retirar para sua terra natal, os mandou regressar. E quem realmente come continua a mandar, com privilégio racial sempre a se beneficiar. Eu vi no teu olhar, eu vi no teu olhar, eu vi no teu olhar, eu vi no teu olhar. Vi Europa pegar fogo em Londres e no Bataclan. Vi Paris anoitecer, a trilha sonora da cá. O corpo de uma criança na beira da praia, tentando alcançar o Ocidente, fugindo da vida macabra. Eu vi desintegração social no teu olhar. Eu vi outra ambição estampados no teu olhar. Eu vi avareza, violência e dor, e lágrimas coloridas de tanto rancor. Eu vi desintegração social no teu olhar. Eu vi outra ambição estampados no teu olhar. Eu vi avareza, violência e dor, e lágrimas coloridas de tanto rancor.